está entrando no ar. Encontro com Ari Santos. Era outubro ou setembro, diz a história, não me lembro, quando Flora Maria Mol, com braça e meia de sol, eu chimarreava solito, metido no meu ranchito, que nem galinha em paiol. Dá licença, companheiro. A partir de agora, programa Encontro com Ari Santos, direção-geral, Dr. Dirceu Fernandes. Me assessorando, DJ Galderi. Prepare o teu chimarrão, que o meu já está preparado. Eu daqui, você de lá. Vamos mateando junto. Vou convidar para matear junto com nós nessa roda de amigo, hein? Companheiro Edelcio Moura. Vamos matear junto, meu galo. E ouvir umas músicas mais ou menos igual a essa aí. Abra a cordona, gaiteiro. O melhor da música gaúcha no Encontro com Ari Santos. Gateado bem cedinho no galpão, vou tropear o gato e na guitarra dou de mão. Meu busco me acompanha, é meu fiel companheiro, e o pingo se lateando ao trotezito bem faceiro. A prenda na janela me acena com amor, já sinto a falta dela, do seu beijo e seu calor. Mas sigo minha sina de tropeiro cantador, carrego no meu peito a minha pequena flor. E a saudade vou levando, dentro do peito vai me machucando, pois assim é o meu destino. Nos caminhos desta vida, muitos moços eu amei. Só nunca eu fui amada, por isso muito chorei. Marcada pela tristeza, de tanto sofrer mudei. Em uma mulher de ferro, agora me transformei. Oi, quem fere, com ferro será ferido. Tornei-me a mulher. pisoteada, me tornei mulher de ferro. Eu sou a mulher de ferro, meu coração hoje é teso. Quem antes me desprezou, por mim agora está preso. Agora não é moleza, sou eu quem dou o desprezo. Homem pra me conquistar, vai ter que levantar peso. Oh, eu sou a mulher de ferro puro. Quem quiser me pisotear, pisa agora em ferro duro. Oh, eu sou a mulher de ferro puro. Quem quiser me pisotear, pisa agora em ferro duro. Oh, eu sou a mulher de ferro puro. Quem quiser me pisotear, pisa agora em ferro duro. Oh, eu sou a mulher de ferro puro. Quem quiser me pisotear, pisa agora em ferro duro. Como é que é? Grupo Talagaço Tropeiro e Cantador. Berenice Azambuja, mulher de ferro. Se não for de ferro, não aguenta, né? Hã? Mas que tal? Dedicada ao povo que nos acompanha, que é fã da Berenice, que é uma grande artista, né? Sempre temos lembrando dos colegas de profissão, alguns que já partiram para outra querência, outros que permanecem, outros que já desistiram lá pelas tantas, né? Porque a idade nunca vem sozinha. Hein? E o chimarrão aí? Topei tudo? Tu tá tomando o quê? Tomando café ou tereré? Bom, o gosto é de cada um, né, tia? E é hora de mais marca. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. O melhor da música gaúcha no programa Encontro com muita alegria, os serranos recebem aqui no Rio Grande o famoso cantor Sérgio Reis. Feliz estou eu, porque vou agora cantar uma vaneira gostosa com o serrano. Esse grupo maravilhoso que eu amo, admiro e respeito. Vai ouvindo a vaneira aí, Sérgio Reis, o serrano. É na vaneira que eu vou pra sala, sapateio na madrugada. Sol da fronteira, nasci campeiro. Sou bom de dança, sou fandangueiro. Essa vaneira tem o jeitão dessa terra, tem a ginga da morena das manhãs de primavera. Esta vaneira tem o jeitão dessa terra, tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. Ei, Sérgio, é no embalo da cordiona que a vaneira fica gostosa. Não, quem fica gostosa é a morena, que ela embala. E como eu não sei tocar cordiona, eu fico com a morena. Puxa o fora aí! Eu sou o canto da siriema nos dias quentes do meu estado. Eu sou a noite de lua cheia. Eu sou estou chucro do gado. Essa vaneira tem o jeitão dessa terra, tem a ginga da morena nas manhãs de primavera. Esta vaneira tem o jeitão dessa xinga da morena nas manhãs de primavera. Mas Edson Dutra, barbaridade, não me conformo que tem gente que não veio pro Rio Grande do Sul e não dançou uma vaneira como essa ainda. Sabe o que, que é melhor que uma vaneira, Sérgio Reis? O que é? Duas! Duas vaneiras! Vem pra cá que tem muita vaneira! Tem muito aqui! Eu sou o berro do boi brasino, eu sou o tronco lá da mangueira. Eu sou o canto do galo índio, eu sou gaúcho a vida inteira. Essa vaneira tem o jeitão dessa terra, tem a ginga da morena das manhãs de primavera. Esta vaneira tem o jeitão dessa terra, tem a ginga da morena das manhãs de primavera. Não duvide quando eu falo que sou gaúcho a vida inteira. Nasci em São Paulo por um acaso. Coração tá aqui no Rio Grande do Sul. Só que lá eu tomo meu chimarrão, faço meu churrasco, quieto. Churrasco que nós já participamos contigo, Sérgio Reis, e te recebemos com o maior carinho aqui no Rio Grande, pra tomarmos um chimarrão, o melhor vinho e aquela carne que só o Rio Grande tem. Ah, tinha aquela costela. Nem vou falar mais nada. Fala aí, costela, deixa eu dar uma dançadinha mais com essa morena. Deixa eu pegar assim na costela. Então eu vou puxar o fole aí pra tu dançar com a morena, Sérgio Reis. Vamos lá! Segura! Vamos lá! Não vai pisar nos pés da moça, Sérgio Reis! Tá com inveja, Tchê? Vem pro sul! Tá bonito! Pros dois lados! Grupo encerrando participação do Sérgio Reis, nossa vaneira. Agradamos a patronagem e voltamos em seguidito no Mas. Estamos apresentando Encontro com Ari Santos. Voltamos a apresentar Encontro com Ari Santos. Por aqui estamos de volta, carregado de esperança e a melena soltou o vento. Bah, a mala da esperança derramando pelas beiras, cheio de alegria. Avise teu vizinho, avise teus amigos. O Ari Santos está no rádio. O Ari Santos está mandando umas vaneiras daquelas bem bagual. E falando em vaneira, vou mandar um abraço lá para o Maitá, no Amazonas. Alô, família Tchê! Estão me ouvindo? Segura o tchê, amarra o tchê, segura o tchê, porque ele pode ter morder. Hora de marcar, meu galo. O estado inteiro ouve Encontro com Ari Santos. Companheira, você conhece o teu dono. Nas bailantas onde eu toco, os baileiros perdem o sono. Minha gaita companheira, você conhece o teu dono. Nas bailantas onde eu toco, os baileiros perdem o sono. Quando está junto a meu peito, teu floreio é mais bonito. E a indiada segue dançando, sapateando e dando grito. Só se escuta o comentário que uma noite não é nada. Me vou nos bailes da vida, repontando as madrugadas. Me vou nos bailes da vida, repontando as madrugadas. Companheira, você conhece o teu dono. Nas bailantas onde eu toco, os baileiros perdem o sono. Minha gaita companheira, você conhece o teu dono. Nas bailantas onde eu toco, os baileiros perdem o sono. Onde eu abro a minha gaita, faço um laço de amizade. Na hora de eu ir embora, eu levo e deixo saudade. Quando termina a festança, minha gaita vai comigo. Prometo voltar de novo, matar saudades de amigo. Prometo voltar de novo, matar saudades de amigo. Nesse embalo de vaneira eu aproveito pra convidar diretamente dos Pagos do Sul, Thiago. Guilherme, o José e o Grupo Aloxê. Segura, moça! Ari Santos e os Recampados, é um prazer muito grande estar cantando com vocês. Minha gaita companheira, você conhece o teu dono. Nas bailantas onde eu toco, os baileiros perdem o sono. Minha gaita companheira, você conhece o teu dono. Nas bailantas onde eu toco, os baileiros perdem o sono. Quando está junto ao meu peito, seu floreio é mais bonito. E o povo segue dançando, sapateando e dando grito. Só se escuta um comentário, uma noite não é nada. Me vou nos bailes da vida, repontando as madrugadas. Me vou nos bailes da vida, repontando as madrugadas. Gaúcha, você ouve aqui no programa Encontro com Ari Santos. Certa vez Sandro Oliveira, Jeitão Campeiro. Ari Santos, participação do Thiago José. Minha gaita, eu sou teu dono. Essa gaita, minha gaita, eu sou teu dono. É uma música muito bonita, né? E ficou uma música assim que chama atenção. Por causa do tranco da maneira. falando em Thiago José, tá lá pelos pagos de Nova Mutum, no Mato Grosso. Se estiver me ouvindo, um abraço para ti, do tamanho da nossa amizade. Dona Zelinda, se estiver me ouvindo também, um abraço para vocês. Qualquer dia vamos passar por aí, porque lá no Peixoto Azevedo temos o companheiro Tirelim e o amigo Darcy Pinto também, lá por Terra Nova do Norte, nos acompanhando. Alô, meu amigo Marreco, lá de Novo Progresso, e que anda cortando esse mundão de queixo erguido. Ligue o rádio e dê volume, mas vai o despacito, meu galo. Hora de marca. Você está ouvindo Encontro com Ari Santos. Agora vocês vão ver o índio é o soco das patas. Vamos lá, moça. E essa é boa pra dançar, que vem. Eu nasci lá na campanha, bem distante da cidade. E assim meus velhos pais me criaram à vontade, comendo churrasco gordo, tomando banho em cascata. E dizem que foi por isso que eu fiquei solto das patas. Solto das patas, pra quem não sabe, sou eu. Este foi o apelido que o velho meu pai me deu. Quando eu chego no mandango, entro de chapéu tapeado. Todo mundo me conhece, eu não sou mal educado. Dou um grito pro gaiteiro, acabou tua mamata. Toque um vaneirão largado, porque eu sou solto das patas. Solto das patas, pra quem não sabe, sou eu. Este foi o apelido que o velho meu pai me deu. Comido uma prenda linda e saio marcando passo. Se ela for muito mesquinha, já tiro seu embaraço. Mas se ela não gostar e ficar meia pacata, eu digo, meu bem, não liga, porque eu sou solto das patas. Solto das patas, pra quem não sabe, sou eu. Este foi o apelido que o velho meu pai me deu. Vier por cima, eu já respingo por baixo. Dou uma volta na sala, chamo eles na chibata. Já saio de passo largo, porque eu sou solto das patas. Solto das patas, pra quem não sabe, sou eu. Este foi o apelido que o velho meu pai me deu. Alexandre solto das patas. Vamos agradar a patronagem para garantir o emprego, né? E voltamos em seguida. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Encontro com Ari Santos. Voltamos a apresentar Encontro com Ari Santos. Falei pra ti que patrão contente, emprego garantido, e por aqui nós estamos. mais uma vez falando do nosso telefone, 069-9970-6173. Fala com o Ari Santos, 069-9261-8337. Tamo aqui, é só ligar que nós atendemos na hora. Hã? O DJ Galderic por perto de mim, faceiro, com a camisa nova, comprou uma camisa nova. A bombacha tá meio desbotada, mas é, também usa demais, né? É, tem que uma hora ir desbotando. E tá grudado, não tá ali a pisar. Pra lá é a pisar. Buenas, parceiro. Tá chegando mais marca. O melhor da música gaúcha no encontro com o Ari Santos. Semana farroupilha, a gente enxerga de tudo, cola fina e bombachudo, revivendo a tradição. Mas tem um tipo esquisito que envergonha a juventude, pois não tem nas atitudes um pingo de educação. É um tipo sem bandeira que arranca a sobrancelha, senta um brinco nas orelhas e até o sovaco de pila. No meio da caldeireta cruza cheio de balaca, mas o que tem na guaiaca não passa de 15 pila. No meio da caldeirada, cruza cheio de balaca, mas o que tem na guaiaca não passa de 15 pila. Vivo cantando Rio Grande no meu jeitão galponeiro, sou gaúcho por inteiro de janeiro a dezembro. Esse xarope nojento de campeiro disfarçado é só um bobo fantasiado, é gaúcho de setembro. Vivo cantando Rio Grande no meu jeitão galponeiro, sou gaúcho por inteiro de janeiro a dezembro. Esse xarope nojento de campeiro disfarçado é só um bobo fantasiado, é gaúcho de setembro. Abusando da palavra se vem fazendo a lausa, até da sorte ele abusa por toquinho dos brigadianos. Numa bombacha de friso, tapadinho de frescura, vem requebrando a cintura, com esses eu não me engano. Em tudo que é piquete, chega metendo as paletas, com um copo de capeta, se frescando pras gurias. Termina a noite borracho, afucinhando no barro, fazendo porco no carro, anojando a parceria. Termina a noite borracho, afucinhando no barro, fazendo porco no carro, anojando a parceria. Vivo cantando Rio Grande no meu jeitão galponeiro, sou gaúcho por inteiro de janeiro a dezembro. Esse xarope nojento de campeiro disfarçado é só um bobo fantasiado, é gaúcho de setembro. Vivo cantando Rio Grande no meu jeitão galponeiro, sou gaúcho por inteiro de janeiro a dezembro. Esse xarope nojento de campeiro disfarçado é só um bobo fantasiado, é gaúcho de setembro. Agora canta comigo, meu amigo Dionísio Costa, grande talento do Rio Grande. Deixa comigo, meu amigo sucata. Pra esvaziar a bexiga, nem faz conta da família, desabotou a braguilha e mija de fazer poça. Eu respeito todo mundo e não prego a violência, mas tenha santa paciência, esse merece uma coça. Se acha muito importante agindo assim desse jeito, mas não conhece o respeito e a história da nossa raça. Desonra a nossa cultura e acha que o acampamento é só um ajuntamento pra farra e beber cachaça. Desonra a nossa cultura e acha que o acampamento é só um ajuntamento pra farra e beber cachaça. Vivo cantando Rio Grande no meu jeitão galponeiro, sou gaúcho por inteiro de janeiro a dezembro. E esse xarope nojento de campeiro disfarçado é só um bobo fantasiado, é um gaúcho de setembro. Vivo cantando Rio Grande no meu jeitão galponeiro, sou gaúcho por inteiro de janeiro a dezembro. E esse xarope nojento de canteiro disfarçado é só um bobo fantasiado, é um gaúcho de setembro. Foi um prazeraço cantar contigo, meu amigo sucata. Muito sucesso e um forte abraço. Encontro com Ari Santos. Esse Galdério sou eu. Quem é que te cobre de beijo e mata seu desejo? Esse Galdério sou eu. Quem é que usa bota e bombacha honrando sua raça? Esse Galdério sou eu. Sou um bagual baldomado, sou um potro aporreado que o Rio Grande criou. Sou o Tchê que te leva pra cama. Eu sou o Gaudério que diz que tu ama. Eu sou o Guera que te cobre de amor. Eu sou o Gaudério, nasci pra te amar, a meu povo alegrar a sorte que Deus me deu. Eu sou do tempo que mandava flores pra tantos amores, te Gaudério sou eu. Eu sou o Gaudério, nasci pra te amar, a meu povo alegrar a sorte que Deus me deu. Eu sou do tempo que mandava flores pra tantos amores, este Gaudério sou eu. Vai preparando o chimarrão, minha China, que o Chino do Sul está chegando. Sou Gaudério da moda antiga, pela minha cantiga já dá pra notar. Sou Gaudério, amante e amigo, quando estou contigo chego até sonhar. Gaudereando de pago em pago, só lembranças trago dos amigos meus. Volto pra casa cheio de saudade, quase morrendo de tanta vontade. Meu amor, acredita, esse Gaudério sou eu. Eu sou Gaudério, nasci pra te amar, a meu povo alegrar a sorte que Deus me deu. Eu sou do tempo que mandava flores pra tantos amores, este Gaudério sou eu. Eu sou Gaudério, nasci pra te amar, ao meu povo alegrar a sorte que Deus me deu. Eu sou do tempo que mandava flores pra tantos amores, este Gaudério sou eu. Eu sou Gaudério, nasci pra te amar, ao meu povo alegrar a sorte que Deus me deu. Eu sou do tempo que mandava flores pra tantos amores, este Gaudério sou eu. Eu sou Gaudério, nasci pra te amar, ao meu povo alegrar a sorte que Deus me deu. Eu sou do tempo que mandava flores pra tantos amores, este Gaudério sou eu. Eita, Gaudério apaixonado, cheio. Meu compadre sucata gaúcho de setembro, Chiru do Sul, esse Gaudério sou eu. Bom demais, né? E oferecer para os amigos de Seringueira Estúdio A. Obrigado pelo companheirismo, pela parceria Seringueira no estado de Rondônia. O povo nos acompanha longe, né? E nós vamos marcando, marca bonita. Companheiro Adolfo, tá me ouvindo? Um abraço para você e toda a redondeza aí, seu Milton, se estiver me ouvindo, dona Zaina. Um abraço para vocês. Hora de mais marca. O melhor da música gaúcha no programa Encontro com Ari Santos. Quando escuto um gaiteiro floreando bonito e uma gaita roncando. Quando escuto um gaiteiro floreando bonito e uma gaita roncando. É a mais pura verdade, me dá uma vontade de sair dançando. É a mais pura verdade, me dá uma vontade de sair dançando. O gaiteiro não dança, ele tem que tocar, pois tem que alegrar o coração da gauchada. Pra começar o fandango, é marcado a hora, mas pra ir embora, não tem hora marcada. O gaiteiro toca, não para e não cansa, o fole balança num tranco faceiro, transmite a todos grandes emoções com suas canções, num gaitaço campeiro. Gaiteiro floreando bonito e uma gaita roncando. Quando escuto um gaiteiro floreando bonito e uma gaita roncando. É a mais pura verdade, me dá uma vontade de sair dançando. É a mais pura verdade, me dá uma vontade de sair dançando. Sou gaiteiro e não danço, eu gosto da lida, eu amo essa vida, quero viver tocando. Esse é o meu destino, nasci pra tocar, parar nem pensar, só Deus sabe quando. O gaiteiro é culpado em muitas situações. Alegria, frustrações, sonhos verdadeiros, encontros marcados, promessas em vão de amor e paixão. E alguns entreveiros, quando escuto um gaiteiro floreando bonito e uma gaita roncando. Quando escuto um gaiteiro floreando bonito e uma gaita roncando, é a mais pura verdade, me dá uma vontade de sair dançando. É a mais pura verdade, me dá uma vontade de sair dançando. Mas a gaiteiro velho, Índio Aragão, o gaiteiro não dança, agradamos a patronagem e voltamos em seguida, Tomás. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado, Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando Encontro com Ari Santos. Voltamos a apresentar Encontro com Ari Santos. Quando eu falo que é seguidito, ele é rápido e rasteiro. Estamos por aqui, recostado nos vão de cerca e faceiro por demais. E o DJ Galdério ainda tirado que nem rebenque feio, mas o índio velho tá mandando uma gaita que é de assombrar, Deus me livre. Toca umas daquelas que é de... o coração chega a dar pataço no peito. Alô, povo de Roraima, Boa Vista, um grande abraço, obrigado pela sintonia. Alô, amigos de Manaus, aquele abraço, também estamos ligados com a gente, o povo de Rio Branco, do Acre. Amigos de Porto Alegre, capital gaúcha, um grande abraço. Santa Cruz, Rio Grande do Sul, aquele abraço, meu parceiro. Quedas do Iguaçu, no Paraná, um grande abraço para vocês também. E é hora de marca. O estado inteiro ouve Encontro com Ari Santos. Cantando em uma bailanta e alguém me chamou a atenção. Uma prenda de cabelos longos, olhos negros da cor do carvão. Ela tava dançando a vaneira e por cima do ombro do peão. A morena me olhava sorrindo e o sorriso lindo me encheu de paixão. A morena me olhava sorrindo e o sorriso lindo me encheu de paixão. Ele seguia pesado na bailanta do interior. Tinha prenda linda e dançadeira, também tinha peão dançador. E a morena do sorriso lindo só olhava pra este cantador. Quando a barra do dia chegava, ali começava um romance de amor. Quando a barra do dia chegava, ali começava um romance de amor. Namorando vindo por correspondência. Minha ausência ela não suportou, me mandou uma carta dizendo: meu amor, venha ver como estou. A saudade bateu no meu peito e o meu mundo quase desabou. Se você não vier me buscar, eu vou lhe encontrar, seja lá onde for. Se você não vier me buscar, eu vou lhe encontrar, seja lá onde for. Levei ela pra morar comigo no recanto Senhor do Bonfim. Como é linda a nossa morada, tem galpão, arvoredo e jardim. Hoje vivo cantando pra ela e ela vive sorrindo pra mim. Peço a Deus que nos mande saúde e que nos ajude a viver sempre assim. Peço a Deus que nos mande saúde e que nos ajude a viver sempre assim. Gaúcha, você ouve aqui no programa Encontro com Ari Santos. São três coisas desse mundo que me deixa apaixonado: um acordeona chorando, mulher do corpo delgado, uma tarde de rodeio e um bingo bem ensinado. Jogando uma armada grande, já é um ponto colocado. Esta é a vida do campeiro, de um homem de muita raça, corajoso e destemido, não há nada o que não faça. Esta é a vida de um campeiro, de um homem de muita raça, corajoso e destemido, não há nada o que não faça. O campeiro pula cedo, não liga pra tempo feio, engraxa bem o seu laço, prepara bem o arreio. O patrão e o peão fazem parte do mesmo meio. Todo mundo tá feliz, porque hoje é dia de rodeio. Esta é a vida de um campeiro, de um homem de muita raça, corajoso e destemido, não há nada o que não faça. Esta é a vida de um campeiro, de um homem de muita raça, corajoso e destemido, não há nada o que não faça. À noite vem um fandango, reúne a companheirada. A gaita comanda o baile numa maneira marcada. Uns vieram atrás do prêmio e outros da namorada. A tarde encerra a festança, deixa outra data marcada. Esta é a vida do campeiro, de um homem de muita raça, corajoso e destemido, não há nada o que não faça. Esta é a vida do campeiro, de um homem de muita raça, corajoso e destemido, não há nada o que não faça. Alô, campanha RD, dos paros de Buriti. E alô, meu amigo Ivan, esses versos vai pra ti. Velho milongueiro cantador de bailanta, Ari Santos Dias de Rodeio. Prazer e um contentamento estar junto de vocês. Neste mesmo horário, nesta mesma emissora, estamos juntos novamente. Um abraço do tamanho da nossa amizade. Me queira bem, que não custa nada. Buenas e meu parceiro. Você está ouvindo Encontro com Ari Santos. Thank you. Esses guri da caça força pensam que o gaiteiro é trouxa e não sabe o que é zurungão. Esse gaiteiro foi criado a pão com banho e conhece tudo que é manha de bailão. Cresceu na grota e quando resolveu sair da toca conquistou a fama de agradão. Embora seja um índio feio, onde toca grade cheio cai nos braços do povão. Bem ao estilo bagual, olha a panca do animal, um andar de malandrão. Só arruma mulherão bem galdeiro e jeitoso, perfumado e talentoso, matando a pau nos bailão. Bem ao estilo bagual, olha a panca do animal, um andar de malandrão. Só arruma mulherão, é do tipo jeitoso, perfumado e talentoso, matando a pau nos bailão. Já ganhou o apelido de gaiteiro agradão. Pra ser um gaiteiro bom não é preciso tocar muito, é só ser agradão que a moçada chega junto. Talagaço do Paraná, tão botando até derreter, gurizada, no serviço não. Esses guri da calça frouxa pensam que o gaiteiro é trouxa, não sabe o que é surungão. Esse gaiteiro foi criado por companhia, conhece tudo que é manha de bailão. Cresceu na grota e quando resolveu sair da toca, conquistou a fama de agradão. Embora seja um índio feio, onde toca era deixinha e cai no espaço do povão. Vem no estilo bagual, olha a panca do animal, um andar de malandão. Só arruma mulher, é do tipo jeitoso, perfumado e talentoso, matando a pau nos bailão. Vem ao estilo bagual, olha a panca do animal, um andar de malandrão. Só arruma mulherão, é do tipo jeitoso, perfumado e talentoso, matando a pau no bailão. Já ganhou o apelido de gaiteiro agradão. Pra ser um gaiteiro bom não é preciso tocar muito, é só ser agradão que a moçada chega junto. Gaiteiro bom não é preciso tocar muito, é só ser agradão que a moçada chega junto. É só ser agradão que a moçada chega junto. Pra ser gaiteiro bom não é preciso tocar muito. É gaiteiro, fala bagua, tem que saber deixa a linguiça, tio, não é assim, mexe pra mim. Devagarinho nas uvas, rapaz. Devagar e sempre. Você acabou de ouvir Encontro com Ari Santos.